fica melhor com headphone. Letra na descrição. Letra na descrição. Letra na descrição. Então tá. A intro voltou, que é isso, mano? Tá bom então, deixa eu contar a história aqui. Sabe, existe uma garota que não para de tentar. Mesmo que eu insista, ela persiste em reclamar. Acha que me engana com esse jeito de falar. Como em Tokyo, girl, mas eu fui possível de pegar. Ela dança, finge que é o cara na sua armadilha, escondido no olhar. Se provoca uma dança, fera indomável. Me traz pro perigo, dizendo meu irmão. Sinto muito ruim, você dá pra escalar. Quando seu cabelo, meu poder ocula. Eu sou o medo deles que tentaram ocultar. E eu vou recuando no sistema solar. Projeto X em ação. Depois dessa eu quero o mundo rodando na minha mão. Chão, reverbero o som bom. Meu brilho neon. Seu dislike é clássico, mas eu sei bem o que eu sou. www.mito.com. Acesse meu site, prêmio 10 hits na produção. Tem letra na descrição. Tem drip, tem capitão. Tem cash no capital. E hate é passando mal. Gata, vem cá, deixa pra lá. Sei que cê é perigo e eu sou caos, mas vamos lá. Então deixa eu falar, porque nunca vai dar. No fim das contas sempre sobra alguém pra agradar. Tudo o que eu quero é que cê me mostre o seu mundo. Antes que sua cola eu quero sempre mais. Então me fala, vai, eu quero sempre mais. Tudo isso de Deus é meu. Onde se esconde seu brilho? Ela é perigosa demais. Onde se esconde seu brilho? Ela fala que é kawaii. Onde se esconde seu brilho? Ela é perigosa demais. Onde se esconde seu brilho? Te fala aqui. Arriba, muchacho, levado meu caro saco. Flow camaro amarelo, o pacote fez em pedaços. É fato que eu sou tipo Pokémon. Dos tipos do raro, rapper procurado. Que fez doutorado sem roubar espaço. De fato, nato, talento, cara, o rei é o brabo. É o papo, tá dado e pago sem placo. Sem grana, hype, carro, eu fiz autoral na mão. Porque eu superei a evolução. Então tá bom, a gente vai. Tu seleciona o lugar. Seu jeito é tão tipo pai. Assim aciona sem parar. Flex, flex, flutuando pelo ar. Minha vibe positiva irá viver. Me diz por que você pensou em me julgar. Pois sabe que eu pareço tanto com você. Onde se esconde seu brilho? Ela é perigosa demais. Onde se esconde seu brilho? Ela fala que é kawaii. Onde se esconde seu brilho? Ela é perigosa demais. Onde se esconde seu brilho? Ela fala que como um back b-boy. Eu sei que ele se dói. Eu não saí do rap geek, mano. Desculpa, não sigo padrão. Sem regra, sem restrição. Você se rotulou. Eu juntei outros manos, me calei por um mês. Voltei à frente anos, eu jurei ser meu ano. Voltei na correria, eu sigo propagando. Isso é uma epidemia. Então tá bom, a gente vai. Tu seleciona o lugar. Seu jeito é tão tipo pai. Assim aciona sem parar. Flex, flex, flutuando pelo ar. Minha vibe positiva irá viver. Me diz por que você pensou em me julgar. Pois sabe que eu pareço tanto com você. Mas já acabou? Tá.